desejo de quem quer ter prazer. Mas a noite, meu irmão, nem sempre é boa pra você. Suas baladas pela noite traduzem suas vontades mais extremas. Mas tudo acontece porque tem que acontecer. Porque a importância de ampliar as ideias foi deixada pra trás. Nem tive tempo de pensar nas falhas. Eu aprendi do pior jeito a revelia na estrada. Muitos acertos, muitas noites de perigo. Pela história fui salvo, mas perdi grandes amigos. Na noite tudo se pode, horas abertas são o cenário ideal pra quem vai na contramão. Você diz que é mafioso e que é ladrão. Faz tudo errado e os outros pagam por você, meu irmão. Você diz que é mafioso e que é ladrão. Faz tudo errado e os outros pagam por você, ladrão. Ele adorava uma arma, todo mundo ele aloprava com seu jeito meio crépito de ser. Cê é bonitão, dando pulsão, Rambo Milão. Herói da gangue juvenil, pesadelo do Brasil. Mas tudo acontece porque tem que acontecer. Porque a importância de ampliar essa ideia foi deixada pra trás. Nem tive tempo de pensar nas falhas. Eu aprendi do pior jeito a revelia da estrada. Poucos acertos, muitas noites de perigo. Pela história fui salvo, mas perdi grandes amigos. Na noite tudo se pode, horas abertas são o cenário ideal pra quem vai na contramão. Que é mafioso e que é ladrão. Faz tudo errado e os outros pagam por você, meu irmão. Você diz que é mafioso e que é ladrão. Faz tudo errado e os outros pagam por você, ladrão. Ladrão. Tá na hora de parar de pagar comédia, meu compadre, aí. MC Charibral no pedaço, pode crer isso aí. Você disse que é o mafioso e que é ladrão. Mas tudo errado e os outros pagam por você, meu irmão. Você disse que é o mafioso.